Café Pão no Forno, onde a alta qualidade se alia ao baixo preço. Tome um descontraído café no Café Pão no Forno, na Rua Augusto Gomes, número 86, em Santa Marinha, Vila Nova de Gaia. Estamos abertos de segunda a sexta entre as 7 e as 22 e aos sábados entre as 8 e as 22. Aos domingos, estamos fechados para descanso do pessoal. Café Pão no Forno. Antena Web tem a honra e o prazer de apresentar Tancredo e Trancado, uma divertida série que não pode perder para rir a bom rir. Gravada no Brasil nos anos 50, passa agora na Antena Web 60 anos depois. Tancredo e Trancado, aos sábados às 22 horas, em Tempo de Teatro. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Sou Fernando Mins e ouço a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. Aos sábados à tarde, a Antena Web passa a transmitir Alma Lusa, um programa sobre a música tradicional portuguesa, sem esquecer os artistas que já fizeram ou fazem sucesso no cinema e teatro portugueses. Fica a conhecer um pouco mais deste pequeno, mas vasto país. Entre as 16 e as 18, Alma Lusa, na Antena Web, com Carlos Bonaparte. Boa tarde, ouvintes da Antena Web. Esta semana ouvi dizer que toda a gente perguntou por mim e toda a gente andava com saudades minhas. Pois cá estou eu. Eu também tive muitas saudades de vocês. Passei uma semana inteira a pensar em vocês, a pensar no programa, a pensar nas músicas, a ouvir elogios dos nossos ouvintes. Então, com tantas saudades, como é que eu podia negar voltar hoje, sábado? Não podia, claro que não podia. Vocês não vivem sem mim, eu não vivo sem vocês e ninguém vive sem a Antena Web. Portanto, cá está o Alex outra vez, o grande Alex, para fazer mais uma seleção musical com vocês e fazer com que vocês dancem e dancem e dancem e dancem e depois fiquem ligados àquelas máquinas a ver a pulsação do coração, a ver se continuam estáveis, porque aqui tudo dá choque, mas pela positiva. Portanto, preparem-se para um programa de uma hora e meia, para dançar, para pensar, para relaxar, para gostar das músicas, para ouvir aqui o chato Alex, também às vezes, porque também não pode ser só música, não é? Também tem que haver o apresentador, porque se não há o apresentador, isso não era a mesma coisa, não é? Pronto. Então vamos fazer assim. Vamos começar em português. E vamos começar em português com quem? Nós temos que dar valor à nossa música. E aos nossos jovens. Pode haver muita gente que não conhece, mas quem não conhece vai ficar a conhecer. Chama-se Leandro, é um jovem, e canta uma música que se chama Quem Sabe. Quem sabe? Lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá, lá. Sintonize-se aqui na Antena Web. Quem sabe, são as palavras que agora te digo, já que vais embora, para que não esqueças que às vezes a vida muda a qualquer hora, e o que hoje é verdade pode ser que amanhã se acabe. Quem sabe Se essa aventura por quem me trocaste não vai dar em nada, e a mesma porta por onde passaste não vais procurá-la um dia mais tarde, quando vier aquela saudade, lembra-te bem desta frase. Quem sabe se com o tempo não irás voltar, arrependida e louca por amar o amor de sempre da tua metade. Meu amor, quem sabe se com os erros não vais aprender, só comigo é que podes ter paixão eterna e felicidade. Meu amor, quem sabe se essa aventura por quem me trocaste não vai dar em nada, e a mesma porta por onde passaste não vais procurá-la um dia mais tarde, quando vier aquela saudade, lembra-te bem desta frase. Quem sabe se com o tempo não irás voltar, arrependida e louca por amar o amor de sempre a tua metade. Meu amor, quem sabe se com os erros não vais aprender, só comigo é que podes ter paixão eterna e felicidade. Meu amor, quem sabe. Amor de sempre a tua metade. Meu amor, quem sabe se com os erros não vais aprender, só comigo é que podes ter paixão interna e felicidade. Meu amor, quem sabe. E acabamos de ouvir o nosso miúdo Leandro, o grande Leandro. Está a dar agora os primeiros passos na música. Agora não, já há algum tempo, não é? Está a dar os primeiros passos na música. Mas digamos que ele já tem qualidade dentro das veias, dentro das artérias, dentro do coração, dentro de tudo. É o nosso amigo Leandro, que já lá vai. E a seguir, porque este programa é global, e como é global, não pode singir só à música portuguesa. Se bem que se singisse à música portuguesa, também tinha a mesma qualidade, não é? Ora diga lá, ouvinte, ora diga lá, quero ouvir. Está a ver como o senhor sabe? Claro! Bem, quem é que temos a seguir? A seguir vamos ter David Guetta. Ele habituou-nos já a bons êxitos, habituou-nos à música mexida, mas quem é que não se lembra, ora digam-me lá, daquela publicidade do Citroën C4 em que o carrinho se transforma lá num robô, parece um Autobot lá dos Transformers, e começa a patinar pela estrada, e o dono todo contente, ora digam-me lá, quem é que não se lembra? Toda a gente se lembra, quanto mais não seja, lembram-se do carro. Pois então nós vamos trazer aqui para a Antena Web a música desse anúncio. A música de David Guetta. Como é que se chama essa música? Ora, diga-me lá. Love Don't Let Me Go, com David Guetta a tocar aqui na Antena Web. E vou-lhe dar um conselho. Para se lembrar daquela publicidade, feche os seus olhinhos encoste-se no sofá, ouça a Antena Web e então imagine-se lá o Citroën C4 transformado em robô sentado à porta da sua casa como se fosse um cão de guarda. Imagine-se, caro ouvinte da Antena Web, e não se esqueça, diga comigo, quero todo mundo a falar, quero todo mundo a dizer lá em cada língua do seu país, sintonize-se com a Antena Web, todos os dias, 24 horas por dia para si. Já lá vai David Guetta dentro de um Citroën C4 a correr, a galopar por aquelas cidades, a deitar prédios abaixo. Bem, eu vou-lhes confessar uma coisa. Eu acho que o David Guetta não tem carta de condução. Porque da forma como ele conduz, lá o robô, aquilo até mete dó. Mas pronto, não vai sair daqui, é porque ninguém nos está a ouvir. Nós somos assim, digamos, com um círculo de amigos, só que somos um círculo de milhões de amigos, não é? Pronto. Mas não digo nada ao David Guetta. O que é que vamos ter a seguir? A seguir, vamos ter uma banda, digamos que uma banda daquelas bandas que toda a gente gosta. Eles já disseram que são alemães. O vocalista da banda nem sempre aparece com o melhor aspecto. O vocalista da banda parece que vem agora a sair assim de uma situação menos boa de saúde. Lá pelas pinturas que faz nos olhos e assim, e assado, mas pronto. Digamos que é uma forma de expressarem assim as suas tendências culturais e as suas tendências a nível de estilo. Bem, quem são eles? Em português diz-se Dia Verde. Não lhe diz nada o Dia Verde? Pois a mim diz muita coisa. E o 21 Seconds diz alguma coisa? Não diz? Então, isso é o nome de uma música, de uma banda que de certeza que quando você ouvir o nome dela em inglês, vai conhecê-los logo à distância. São os Green Day a tocar aqui na Antena Web para si a partir de agora. E não se esqueça, relaxe, ouça e delicie-se connosco. Thank you. Vai a banda. A banda do Dia Verde. Bem, quem é que temos agora? Isto aqui, o catarro, sabem porquê? Eu vou-lhes confessar porquê. É que eu já tenho pena aqui da nossa próxima artista a cantar. É assim. Esta música já não é nova. Esta música já tem o seu tempo. E ela chama-se Paulina Rubio. Bem, o que é que acontece? Ela continua a teimar em dizer que continua aqui à espera. Porque a música chama-se Eu Sigo Aqui. E depois ela diz à frente, esperando-te. E então pronto, como eu não gosto que ninguém esteja muito tempo à espera, eu vou pedir a todos nós que ouçamos aqui a nossa Paulina Rubio a cantar, a ver se ela se contenta e então deixa de estar ali à espera. Porque eu acho que nem sentada está à espera. Portanto, e eu sigo aqui, de Paulina Rubio, a tocar aqui na Antena Web. Ela é mexicana. Nós estamos em Portugal. Mas de Portugal ao México é um saltinho. Tal como de Portugal ao Japão, ou de Portugal a todo lado. Porque Portugal não é o centro do mundo. É o centro do universo. É quem vai substituir o Sol lá no centro do universo. Por isso, caro ouvinte da Antena Web, para si, Paulina Rubio, nesta tarde de sábado, que se mostra muito linda. Toca, dança, é assim que ela diz quando começa o álbum. Neste caso, nós, nas nossas formalidades, dizemos toque e dance. Ouça a Antena Web. mírame a mí, tengo colorcito, ven mírame a mí, tengo colorcito. Si en la vida hay que escoger por muchos caminos, si en la vida hay que escoger por muchos caminos, escógeme a mí. Já deixámos Paulina Rubio lá com as malaguetas porque ela tinha fome e ela gosta muito de malaguetas, não fosse ela mexicana, não é, caro ouvinte da Antena Web? Pois claro que sim. Vamos nós agora, ainda nem sequer a meio da lista vamos, e já recebi um telefonema a dizer que um dos nossos ouvintes teve que beber um copo de água e sentar-se numa cadeira. Eu pergunto-me, mas pergunto-me mesmo, quando será que nós todos vamos para um ginásio fazer ginástica para ter pedalada para a Antena Web? Pois claro, vocês estão habituados àquelas rádios um pouco mais foleiras e então aparece a Antena Web, e quando aparece a Antena Web estoura com o panorama todo. Eu acho que até o nosso Barack Obama, para quem aproveito de mandar um abraço, neste momento não se está a ouvir, porque acho que nem nos Estados Unidos há uma rádio como na Antena Web. Por isso, caro ouvinte, continuando na nossa lista musical, temos mais uma música latina. Ele não é muito conhecido cá na Europa, é um homem, mas tem uma música, digamos, que encanta as pessoas. Para quem é romântico e quer dedicar uma música a alguém, julgo eu que está em condições de o fazer com o próximo artista. Ele chama-se Ricardo Montaner e a música chama-se La Cima del Cielo. Traduzindo para português, quer dizer lá em cima no céu, ou em cima do céu. O que é que acontece? Aproveito e dedico esta música, mais uma vez, a mais uma pessoa especial, que também saberá quem é, e que sinceramente é mesmo. E acho que muitos ouvintes vão aproveitar e dedicar esta música às suas caras metades. Por isso, para os próximos programas, quem quiser, venha aqui ao nosso site, faça aqui a dedicatória para quem quiser, porque eu terei todo o prazer em anunciar quem é. Se não quiserem deixar o nome, podem deixar o nome da pessoa que dedica e diremos que é para a cara metade, ou para um amigo, ou para quem seja. E será assim, digamos, que mais fácil chegar a mensagem a quem mesmo tem que chegar. Portanto, siga o meu exemplo e venha aqui ao site da Antena Web, aqui ao Batido Musical, ou então, digamos, que ao site geral, e deixe a sua sugestão. Diga a quem quer dedicar a música e eu cá estarei, o Alex, nesta qualidade toda deste estúdio, a dedicar a música àquela pessoa que você tanto lhe quer dedicar. E tenho a certeza absoluta que não precisamos de CTTs nem de correios expressos para a música chegar a essa pessoa. Basta ela clicar no site e ouvir, porque eu cá estarei para transmitir a mensagem. Não estamos no dia dos namorados, mas eu posso perfeitamente fazer de cupido. Portanto, sintonize-se aqui neste ambiente love, love, love, love da Antena Web. Ricardo Montaner, para si, agora, e inspire-se. Dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación. Dame una mirada, dame una obsesión. Dame la certeza de este nuevo amor. Dame poco a poco tu serenidad. Dame con un grito la felicidad de llevarte a la cima del cielo, donde existe un silencio total, donde el viento te roza la cara y yo rozo tu cuerpo al final y lleva. Todo o bom filho que se preze, deixámos o ambiente latino, as nossas férias, na companhia de música latina, lá em Terras Quentes, e regressámos a casa, regressámos aqui a Portugal, ao nosso cantinho, à nossa cama, à nossa mãe pátria. E vamos ouvir a seguir digamos que, três músicas, assim, mais portuguesas. Uma delas não é portuguesa, uma delas é inglesa, mas é cantada por um português. Toda a gente vai conhecer. Mas para já, isso é mais para a frente, porque para já, vamos começar este trio de música portuguesa com um cantor que muita gente gosta e que é famoso. Chama-se João Pedro Paes. Eu não sei porque é que eles chamam Paes. Ele se calhar até já é pai, não sei. Mas se for, aproveito para mandar um beijinho para o filho de João Pedro Paes e um abraço para ele mesmo. E convidá-lo a ouvir a nossa antena web. A música chama-se Volto Já, ou Um Volto Já. E caro ouvinte, é mesmo assim, porque eu volto mesmo já. É só pôr a música a tocar, você ouvir e eu cá estou outra vez. Digamos que é como daqueles anúncios que se põe nas portas das lojas e dos hipermercados a dizer: volte já, espere um bocadinho. Delicie-se com a música. Tome o seu lanchinho, tome o seu cafezinho, se agora acabou de almoçar. E, muito importante, se vai em viagem, ou se está a pensar em entrar em viagem, muito boa viagem, conduza com prudência e leve a antena web no pensamento, porque de certeza absoluta que chega ao destino com segurança. Mas deixo na mesma o conselho: conduza com prudência e não passe os limites de velocidade. Antena web a dar um pouco de moral nas estradas portuguesas, porque nós estamos em todo lado. Delicie-se, sintonize-se! Aos meus, mal o meu corpo te encontra. Já estás pronta, mas fazes de conta que não me queres. Tu és mais do que um beijo, sentes desejo. Ouve o coração bater mais depressa enquanto embalas e perdes a fala. Tem cuidado, não me faças sofrer. Eu venho de longe, estou quase a chegar. Apresento-me hoje, porque amanhã não vou estar, não demoro. Quero-te agora, fica na porta, um volto já. Mal me conheces, mas não me esqueces. Chego mais cedo, mas não posso ficar. Não posso ficar. Caio na tua rede, matas-me sede. Olho-me ao espelho, a vapor e suor. Fixa o olhar no escuro. Quero que vejas o meu e o teu esplendor. Fica bem mais de perto, tira-te a teima. O que tens tu para dizer? Sei mais do que tu julgas. Tens manias novas e há tanta noite a preencher. Eu e tu somos muitos, não podemos falhar. O que perdemos ontem, hoje vamos ganhar. Não demoro, quero-te agora. Fica na porta, um volto já. Mal me conheces, mas não me esqueces. Chego mais cedo, mas não posso ficar. Não demoro, quero-te agora. Fica na porta, mas não me esqueces. Chego mais cedo, mas não posso ficar. Não posso ficar. Não posso ficar. esqueces. Chego mais cedo, mas não posso ficar. Não demoro, quero-te agora. Fica na porta, um volto já. Mal me conheces, mas não me esqueces. Chego mais cedo, mas não posso ficar. Não posso ficar. Não posso ficar. Já lá vai João Pedro Paes, aqui da Antena Web. E foi o João Pedro Paes e entrou o próximo português a cantar. Digamos que isto funciona quase como música seguida. Só que, com a diferença que eu falo no meio. E também vos dou uma música, cuidado. Eu devo ser o apresentador que mais música dá aos nossos ouvintes. Por isso, não sei se serei o melhor apresentador de rádio. Agora, uma coisa lhes digo. Os apresentadores desta rádio Antena Web são os melhores do mundo. Isso somos. Agora, dentro de nós acho que não há ninguém melhor do que o outro. Acho que somos todos 100% dedicados a você, caro ouvinte, que é a nossa razão de existir, como muitas vezes já disse e continuo a dizer. Isto é uma tentativa de falar um pouco alentejano. Mas eu não estou no Alentejo, mas também tenho que falar um pouco alentejano, que é para chegar aos ouvidos de toda a gente. Portanto, a seguir... temos Tim, o vocalista dos Chutes e Pontapés, que vai cantar uma música que se chama Voar. Ele queria ser astronauta, ele queria jogar à bola, e nem o país, nem a mãe deixou. Mas nós deixámos, Tim, nós deixámos. Deixo-te um abraço e deixámos de ser tudo. Se tu quiseres ser piloto de naves, tu és piloto de naves. Se quiseres ser como o Che Guevara, o grande Che Guevara, tu podes ser revolucionário, eu deixo-te fazer tudo. Eu não sou teu pai, mas deixo-te fazer tudo. Portanto, Voar com Tim aqui na Antena Web a tocar para si. Depois quis ir jogar à bola, Por agora, temporariamente, caro ouvinte da Antena Web, vamos deixar um pouco as músicas de fora, as músicas portuguesas, e vai ser a última a ser ouvida para já, como eu disse, mas mesmo só para já, aqui no nosso programa. Porque um pouquinho mais para a frente vai aparecer de novo a nossa língua, a nossa linda língua portuguesa. Não é essa língua que está aqui, não. É a língua mesmo, a língua materna. Bem, vamos ouvir David Fonseca com A Cry for Love. É assim, uma opinião pessoal. Eu acho que nós devemos falar e cantar aqui em português, pelo menos dentro de fronteiras e fora de fronteiras, porque nós devemos, digamos que, publicitar mais a nossa língua, porque é uma língua muito bonita. É uma língua que entra nos ouvidos de qualquer um. E toda a gente fica curiosa de aprender a falar português. Mas todos terão as suas razões. E o nosso amigo David Fonseca gosta de cantar em inglês. Mas também não lhe tira nenhuma qualidade. Agora, se cantasse em português, tinha a qualidade que tem, que é excelente. E tinha a língua a seu favor. E digamos que lá fora aprenderiam a falar mais depressa o português. Bem, David Fonseca a cantar para você aqui na Antena Web. E vem algumas surpresas a seguir para vocês. Preparadas por nós com carinho e com prazer. Não se esqueça, está na Antena Web. E na Antena Web toda a gente tem que ouvir música e sintonizar-se. O nosso amigo ET, que tantas vezes falámos, aquele homenzinho verde, não é o Hulk, é o ET. Hoje não está a voar. Sabem onde é que ele está hoje? Está aqui no estúdio comigo, não é o ET? Estão a ver? O ET e eu dedicámos esta música a todos os nossos ouvintes. David Fonseca a tocar a partir de agora. Of my own ship of fools, I fled to the ocean, I aimed for the stars. Still your face was the light that kept me safe from the dark. So I say please, say please. Girl, you see me smiling. Girl, I'm singing words of joy to the world. Between the lines, it's hidden in a smile. Can't you hear a cry for love? I jumped to the water, I swam to the shore. Turned up at your doorstep, I slept on your floor. I woke up in panic, I dreamt you were gone. I've done, but now it's done, it's done. So girl, you see me smiling. Girl, I'm singing words of joy to the world. Between the lines, it's hidden in a smile. Can't you hear a cry for love? I'll keep on smiling, girl. I'll keep on playing my songs to the world. Between the smile. Can't you hear a cry for love? I'll keep on smiling, girl. I'll keep on playing my songs to the world. Between the lines, it's hidden in a smile. Can't you hear a cry for love? Yeah, you can see me smile, but can't you see the cry for love? Na Antena Web existe um espaço dedicado aos grandes nomes da canção portuguesa. Autores, compositores, cantores, instrumentistas e outros artistas têm o seu momento em Canto Português. Um programa dedicado ao melhor da canção lusitana. Canto Português. Às segundas-feiras, entre as 21 e as 22, aqui na Antena Web. Faça uma viagem romântica na Antena Web. Às segundas-feiras, pelas 20h30, Ricardo Teodoro deixa-lhe romantismo no ar. Romantismo no ar. Às segundas, pelas 20h30, na Antena Web. A cada dia que passa, há um novo ouvinte na Antena Web. Olá, boa tarde. Eu sou a Tatiana e estou a ouvir a Antena Web. Obrigado. Antena Web. Sintoniza-te. A Antena Web dá-te música. Música. E mais música. E depois de ouvirmos David Fonseca a tocar para nós, temos agora uma banda que já tocou aqui várias vezes. Temos aqui uma banda norte-americana que toda a gente gosta. São os Beps. Alguém conhece o que é um Bep? Pronto. Eles são, ora deixem-me ver, 1, 2, 3, 4. Eles são 4, são 4 Beps. E o que é que são os Beps? São os The Black Eyed Peas. E vão trazer agora uma música que, sinceramente, os vai fazer dançar bastante. A música, digamos que apela a comermos bombons. Mas neste caso não é para comermos bombons. É para dançarmos os bombons. E fazer pum! Pum! Estão a ver o que é? Sim senhora, Bum Bum Pau dos Black Eyed Peas a tocar aqui na Antena Web para si. E não se esqueça que esta dança, esta euforia toda, só dura hora e meia todos os sábados. Mas se vocês continuarem a aparecer por aqui, e se vocês continuarem a ser os nossos grandes ouvintes, assim digamos que religiosamente à nossa espera, vocês têm sempre, mesmo que seja só uma hora e meia, têm sempre esta grande qualidade. Porque não há ninguém que tenha a qualidade que nós temos. E por isso também não há ninguém que tenha os ouvintes que nós temos. Porque nós temos ouvintes de qualidade. Temos ouvintes de gema. Aqueles que sabem apreciar. Aqueles que sabem ouvir. Mas aqueles que sabem também valorizar o trabalho das pessoas que estão aqui. Portanto, para vocês, Black Eyed Peas. Bum bum pau! That boom. Y'all hear that spaceship? When I step inside the room, them girls go ape shit. Y'all stuck on super ape shit. That lo-fi stupid ape bit. I'm on that HD flat. This beat go boom, boom, bap. I'm a beast when you turn me on. Into the future, Cybertron. Harder, faster, better, stronger. Sexy ladies, extra longer. Cause we gotta beat that bounce. We gotta beat that pound. We gotta beat that 808. That boom boom in your town. People in the place, if you wanna get down, put your hands. Deixando agora os Estados Unidos e deixando também lá os Black Eyed Peas, não vamos parar de dançar, não, caros ouvintes. Temos aqui uma música que muita gente gostou e que toda a gente, apesar de às vezes não gostar, se deixa entrar no ritmo e começa a dançar. Quem é ele? Quem é ele? Ele é americano também, não é dos Estados Unidos, mas é americano. Não me venho perguntar de que terra é, porque sinceramente não sei. E eu dele pouco mais sei do que o próprio nome. Já ouvimos a semana passada uma dupla entre ele e outro artista. Hoje ele canta sozinho para nós e vem com a música, digamos, que o celebrizou mais. Ele chama-se Daddy Yankee. Um grande abraço para o Daddy Yankee, mais um dos nossos ouvintes. Eu acho que ele é nosso ouvinte, mas também se não for, de certeza absoluta, que a partir de hoje começa a ser de certeza. Agora, temos Daddy Yankee a fazê-lo dançar a partir de agora com... gasolina. E aqui é onde é mais barata a gasolina. Não faz andar o seu carro, mas faz a si e a toda a sua família percorrer quilómetros e quilómetros a dançar com toda a alegria estampada no rosto. Daddy Yankee com gasolina a partir de agora para você tocar na antena web. Sintoniza. Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locos de 1107.7. Sube lo que esto es barrio fino. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores. Que te preparen que lo que viene pa' que le dé duro. Mami, ya yo sé que tú no te me vas a quitar. Duro. Lo que me gusta es que tú te dejas llevar. Duro. Todo lo que tienes ella sale a vacilar. Duro. Mi gata no puede andar porque ella le gusta la gasolina. Combina, asesina, me domina, aquel carro, motora y limusina. número, que esto es barrio fino. Tenemos algo pendiente, tú me debes algo y lo sabes. Conmigo ella se pierde, no le rinde cuentas a nadie. Los motores, súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores, súmale mambo pa' que mi gata prenda los motores, que se prepare que lo que viene es pa' que le dé duro, mamita yo sé que tú no que me vas a quitar duro, lo que me gusta es que tú te dejas llevar duro, todos los weekendes ella sale a vacilar duro, mi gata no pare a andar porque ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, ella le gusta la gasolina, dame más gasolina, ella le encanta la gasolina, dame más gasolina, mucha gasolina en el verano a los locos de 1107.7, la verdadera emisora de reggaetón. Esto es barrio fino desde el 13 de julio y una YouTube a los locos mucha gasolina, a los locos mucha gasolina, a los locos mucha gasolina, 1107.7 lo real. Muito bem, e já tivemos aqui cantores a solo, já tivemos aqui bandas, já tivemos aqui um pouco de tudo. Estamos mais ou menos sensivelmente a meio do programa. E digamos que chegou a altura de fazer um juízo do nosso nome. Nós somos um batido, não é? Você concorda que somos um batido? Nós temos aqui todo o género de música e temos aqui todo o género de artista. Portanto, todas as semanas, em todos os programas, nós fazemos um batido. Mas neste caso, um batido dentro do batido. Se nós temos um batido musical, que é o nosso programa, que é isto tudo, temos também um batido de artistas. E hoje o nosso batido tem como receitas Jay-Z, Rihanna e Kanye West. Digamos que deu assim um batido um pouco achocolatado. Ficou assim um pouquinho mais para o escurinho. Mas ficou um batido delicioso, com We Run This Town, Rihanna, Kanye West e Jay-Z. Os três a cantar para si, aqui, na Antena Web. E não se esqueça, mais uma vez, lhe relembro. Passe aqui pelo nosso site, Antena Web, deixe a sua sugestão, escolha a música e dedique-a a alguém muito especial. E se não for muito especial, pelo menos que seja alguém que faça parte da sua vida. Ou que queira que faça parte da sua vida. Não se esqueça que pode deixar a dedicatória que quiser, que eu, Alex, aqui neste programa e outros nos outros programas, faremos questão de dizer e de anunciar quem será o dedicatório e para quem será a dedicatória. Ou o dedicatório ou o dedicador. Bem, isto aqui são calinadas portuguesas. Mas como são calinadas portuguesas, ficam sempre bem numa rádio. Portanto, sintonize-se, caro ouvinte, na Antena Web. E passe por cá. Não nos deixe sozinhos. Porque sem vocês, nós não podemos existir. Ouça estes três, este trio. Porque se três foi a conta que Deus fez, hoje a Antena Web também faz um três. Mas um três humano. Não é tão bom como o de Deus, mas é um três humano. E se juntarmos um, mais um, dá três. Por isso, ouça. E encante-se. Yeah. And the screams from everywhere. Yeah. I'm addicted to the thrill. I'm ready. It's a dangerous love affair. Come on. Can't be scared when it goes down. Got a problem, tell me now. Only thing that's on my mind is who's gonna run this town tonight. Said it, we are. This is Rock Nation. Pledge your allegiance. Get your fatigues on. All black, everything. Black cars, all black, everything. And our girls are blackbirds, riding with their diligence. I can't more in depth if you boys really real enough. This is La Familia. I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple bands down and I'm trying to get back. I gave Doug a grip, I lost a flip for five stacks. Yeah, I'm talking 5,60, dot zeros, hither. Back to running circles realm, now we squared up, hold up. Life's a game, but it's not fair. I break the rules so Dark Caesar. Please follow the leader. So Eric B, we are microphone fiend. It's the return of the God. Peace God. It ain't nobody fresher. I'm in Mason, Martin, Marcella on the table screaming. The other side, they jealous. We got a banquet full of bras. They got a table full of fellas. Yeah. And they ain't spending no cake. They should throw their hand in, cause they ain't got no space. My whole team got dough, so my bank head is looking like millionaires, bro. Life's a game, but it's not fair. I break the rules, so I don't care. So I keep doing my own thing. Walking tall against the rain. Victories within the mile. Almost there, don't give a hell. Only thing that's on my mind is who gon' run this town tonight. From being Joe Blow to everybody on your no. I bought my whole family whips, no Volvos. Next time I'm in church, please no photos. Police escorts, everybody passports. This the life that everybody asks for. This a fast life, we are on a crash course. What you think I rap for, to push a rap for? But I know that if I stay stunting, all these girls only gon' want one thing. I could spend my whole life goodwill hunting. Only good gon' come is as good when I'm... She got an ass that'll swallow up a D-string. And up top, two beast things. And I'm beasting off the re-sling. And my just made it out the precinct. We give a damn about the drama that you do bring. I'm just trying to change the color on your mood ring. Reebok, baby, you need to try some new things. Have you ever had shoes without shoestrings? What's that, yay? Baby, these heels. Is that a mate? What? Baby, these wheels. You tripping when you ain't sipping. Have a refill, you're feeling like you're running, huh? Now you know how we feel. Muito bem, amigos ouvintes desta rádio, deste programa, deste trabalho árduo que fazemos semanalmente, todos nós profissionais da rádio, para você. Agora, deixando um pouco de parte, para já, a música inglesa, ou a música de origem inglesa, com língua britânica, vamos embardar outra vez pela música de língua portuguesa, ou neste caso, um país pertencente aos Palopes. Sabem o que é os Palopes? Exatamente. Cultura geral aqui no nosso programa e na antena web também é o que não falta. Portanto, estamos a aproximar-nos também da surpresa que preparámos para você. Digamos que são duas músicas que vocês irão conhecer de certeza. E digamos que temos uma reunião de dois artistas portugueses espetaculares. Agora, para já. Espere mais um pouquinho, porque você vai adorar, de certeza, vai adorar a surpresa que preparámos para si. Para já, papas na língua. Não temos papas na língua, nós dizemos tudo de frente. E aquela banda também não tem papas na língua. Ou, aliás, eles pelo menos chamam-se papas na língua, se calhar são mesmo eles as papas. Portanto, eu sei dos papas na língua a tocar para você a partir de agora, aqui na Antena Web. Eu sei, nosso amor não vai morrer. Vou pedir ao céu você aqui comigo. Vou jogar no mar. mar, flores pra te encontrar. Não sei por que você disse adeus. Guardei o beijo que você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, you say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Não sei por que você disse adeus. Não sei. Você me deu. Vou pedir aos céus você aqui comigo. Vou jogar no mar flores pra te encontrar. Yeah, yeah. You say goodbye and I say hello. You say goodbye and I say hello. Whoa, oh, yeah. É chegada a hora da surpresa, caro ouvinte. Nós tanto publicitámos esta surpresa, nós tanto dissemos que íamos ter dois artistas aqui de grande nome que toda a gente aqui em Portugal, ou quase toda a gente, gosta. Eles, digamos que são astros aqui em Portugal. Também são conhecidos fora de Portugal, mas aqui em Portugal são uns astros. Depois de ouvirmos os Papas na Língua e de ficarmos sem Papas na Língua, temos agora uma junção entre filho e pai, porque exatamente é assim que se chama a música. Para você, a tocar aqui na Antena Web, com toda a pompa e circunstância, Tony Carreira com Micael Carreira. Filho e pai, se está ao lado do seu pai e gosta muito dele, então dedique-lhe esta música. Aproveite e passe por cá, caro ouvinte da Antena Web, e dedique a música não só ao seu pai ou à sua mãe, mas a quem quiser. Aproveite esta oportunidade dada por nós, porque nós temos todo o prazer em ouvi-lo. E já agora, comente os nossos programas, ouça os nossos programas e enriqueça-se culturalmente, enriqueça-se teatralmente, enriqueça-se até desportivamente, porque até temos um programa de desporto. É o Desporto Antena. Portanto, caro ouvinte da Antena Web, para vocês, esta dupla fantástica, Tony e Micael Carreira, a partir de agora. Eu sempre andei longe daqui, mas não mudei, nem te esqueci. Que cresci sem ti, sem meu herói. Mas nem assim o amor se foi. Estive longe e ausente sem querer, nos caminhos de cada canção. Mas eu nunca deixei de te ter no horizonte do meu coração. Fiz-me um homem às vezes na dor e revolto por não te ter mais. Mas eu nunca esqueci este amor de filho e pai. É bom saber chegaste aqui sem me esquecer, quase sem mim. É por ouvir da tua voz, mesmo sem ti, não estive só. Se andei longe e ausente sem querer, se o adeus foi maior que o ficar, foi para dar-te o que eu não pude ter. Sabes bem, não foi por não te amar. Se eu chorei revoltado sem ti, eu já entendi e até digo mais. Tenho orgulho por sermos assim, filho e pai. A distância só nos fez crescer e ficar mais amigos no fim. Aceitar e também entender, muitas vezes a vida é assim. Nesse tempo que por nós passou, aprendemos até muito mais. Nada pode mudar o amor de filho e pai. Filho e pai. Muito bem, caro ouvinte da Antena Web, que me acompanhou durante mais uma hora e meia, durante mais um sábado tarde. Chegou a hora de mais uma despedida, neste caso a terceira despedida do nosso batido musical. Prometo, como sempre, que para a semana cá estarei com mais música, mais qualidade, mais batido. Aqui, eu, o grande Alex, me despeço de mais uma semana. Deixo na mesma o conselho de ouvirem os nossos programas, por exemplo, amanhã o Antena News, por exemplo, durante a semana, outros programas, os programas de teatro, os programas do nosso amigo Diamantino Teixeira e outros programas que são passados aqui na Antena Web semanalmente. Todos os dias há um programa novo, todos os dias há uma coisa nova para se ver, neste caso para se ouvir. Todos os dias trabalhamos para você arduamente, principalmente os nossos, digamos que, diretores da rádio, Diamantino Teixeira e Carlos Bonaparte. São eles, digamos que, os mentores deste projeto, que compõem assim o pelotão que todos os dias atravessa mares e oceanos, serras e vales, sóis e neves, para conseguir chegar até si com toda a qualidade que nós cá temos. Portanto, um grande abraço para eles os dois e para vocês todos. Beijinhos e abraços por mais esta semana. E para a semana cá estarei com toda a energia. Relativamente à última música, temos o quê? temos uma música que se enquadra bem em mim. Sabe que eu sou assim, ou pelo menos aparento ser assim, um bocado meio maluco. Portanto, temos o Aerosmith com Crazy, aqui a tocar na Antena Web. Beijinhos e abraços, como já disse, e até para a semana. Não se esqueça dos nossos desafios, e não se esqueça de nos visitar semanalmente, ou até, digamos que diariamente. Não se esqueça de ser o nosso ouvinte de prestígio, porque todos os nossos ouvintes são prestígio. Nós não temos um ouvinte gold, nem temos um ouvinte número 1. Todos os nossos ouvintes para nós são número 1. E todos os nossos ouvintes para nós são gold, são de ouro. Nós somos a Antena Web a trabalhar para você. E não se esqueça, sintonize-se! Até para a semana, meus amigos! Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for all the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more than we're making love. And it always seems you got something on your mind other than me. Change your crazy ways, you get me? Say you're leaving on a 7:30 train and that you're heading out to Hollywood. Girl, you've been giving me the line so many times it kinda gets like feeling bad. Looks good. Sends a man right to his grave. I go para tudo. Sente-se e descontraia. Começa agora Batido Musical com Alexander.